melhor do rock, você ouve aqui. Cadeiaweb.com.br. Em 5 segundos, programa Cadeia Sem Censura. Está entrando no ar Cadeia Sem Censura, a nova lei do rádio, televisão e internet mundial. Apresentação, Luiz Carlos Alborguete. Muito boa tarde, minha Curitiba. Boa tarde, meu Paraná. Boa tarde, Brasil. Vamos começar agora pelo Cadeia Web Rádio, cadeiaweb.com.br. O programa Cadeia Sem Censura, jornalismo com credibilidade. Graças a você, o maior iogurte da comunidade da internet brasileira e mundial. Graças aos mensageiros do Cadeia Sem Censura, o Cadeia Web Rádio é hoje a primeira rádio, o primeiro lugar no jornalismo da internet paranaense, brasileira e mundial. Eu queria, na abertura do programa, já que todos os jornais brasileiros, televisões, estou aqui com a relação, não adianta nem eu ler. Os portais, todo mundo falando sobre a queda do avião da TAM. Todo mundo falando sobre o terror, sobre o pânico. Como é que 200 pessoas morrem num acidente grave? Uns alegam que foi culpa da TAM, que o avião estava estragado, outros alegam que a culpa eram dos comandantes da aeronave, outros alegam, porque os mortos não falam, né? E outros alegam que, agora também seria uma sacanagem a TAM obrigar os seus pilotos a voarem com aviões com problemas gravíssimos. Por isso eu gostaria de ouvir o Ivo, se ele estiver me ouvindo no Rio de Janeiro, porque é brincadeira. Por isso que eu parabenizei ontem o Ministério Público Federal pela atitude que tomou de fiscalizar não apenas a caixa preta do avião que caiu. Nós temos que fiscalizar a caixa preta dos aviões antes deles subirem, antes deles decolarem. Analisar a caixa preta da Infraero, analisar a caixa preta dos outros órgãos lá da ANAC, entendeu? Analisar a caixa preta das empresas de ônibus que estão circulando pelo Brasil, se os motoristas estão preparados para dirigir a noite inteira, que aumentou 60% o aumento das passagens em todo o Brasil. Nós temos que analisar a caixa preta de todos os aviões antes de levantar voo, para saber se a TAM está com o avião com problemas ou não está, se a Gol está ou não está, as outras companhias aéreas. Quer dizer, eu parabenizo o Ministério Público Federal por essa atitude tomada. Essa é a missão do jornalista Luiz Carlos Alborguete, do repórter Luiz Carlos Alborguete, do repórter Ricardo Alexandre, do repórter Guilherme Standenberg, de toda a nossa equipe de trabalho. Nós não estamos aqui para fazer um jornalismo de imprensa marrom, de chegar aqui e ficar agredindo o presidente da República, o governador do Paraná, o governador de São Paulo, ou um vereador, ou um deputado, não. Nós estamos aqui para fazer críticas construtivas, não agredir a moral, os princípios de quem quer que seja. Eu acho, quero parabenizar o programa do Jô Soares, que foi levado ao ar ontem, com as quatro jornalistas. Tinha lá uma várias, são quatro jornalistas de nome de expoente, mas eu quero parabenizar a Lilian Vitifib. Quero mandar um beijo na sua alma, Lilian. Sempre te adorei, sempre gostei de você, gosto da Cristiana também, gosto de todos que estão ali, todos. Gosto do Jô, adoro, tenho o maior respeito por eles, entendeu? Acho um dos grandes programas da televisão brasileira. Agora, ontem, o debate que o Jô Soares apresentou na televisão, precisa ter culhão para falar numa televisão aberta. Desculpe o palavreado. Vamos falar um outro palavreado. Precisa ter coragem de falar. A Lilian não está em nenhuma televisão aberta. A Lilian não está em nenhuma televisão fechada. A Lilian é uma das maiores jornalistas do Brasil. Trabalhou na Globo, na Bandeirantes, nos principais canais de televisões do Brasil. A Lilian Vitifib, ela tem uma moral ilibada, como tem o Jô. Agora, a Lilian deu um show de jornalismo ontem. Inclusive, chegaram à discussão com a Cristiana Lobo. A Cristiana tentou dar uma maneirada. Respeito até a opinião da Cristiana. Respeito a opinião de todos. Mas eu quero parabenizar a Lilian Vitifib, que realmente mostrou que o Brasil parou. O Brasil está num estado de calamidade pública. Não estou aqui com isso querendo agredir em hipótese alguma o presidente do meu país. Não, hipótese alguma. Eu acho que o presidente Lula está mal assessorado, entendeu? Tem que ter bons assessores, não ficar fazendo gestos obscenos como a Rede Globo de televisão gravou, o outro cidadão lá falando a palavra filho da gruta, agredindo, não é por aí. A senhora Marta Suplicy dizendo, brincando com vidas humanas, senhora Marta Suplicy, não a conheço. Conheço o seu marido, o senador Eduardo Suplicy, considero ele uma reserva moral do Senado brasileiro, mas a senhora ganhou emprego no governo do presidente Lula, entendeu? E a senhora não tinha o direito de afrontar a família brasileira dizendo que não existe caos aéreo. O negócio é entrar dentro do avião, relaxar e gozar. Quer dizer que as 200 pessoas que morreram entraram no avião, relaxaram e gozaram. Não é por aí. Não é por aí. Dá pra ver aí pra mim, porque eu vou depender desse troço aí pra fazer meu programa, porque não tem nada aqui. Entendeu? Já entraram aí com reiniciar aí 10 vezes aí já. Entendeu? Agora, a Lilian Vitifib, ela... a Lilian Vitifib teve um papel importantíssimo ontem no debate da Globo, teve um papel importantíssimo, quero parabenizá-la, parabenizar todos que participaram do programa do Jô ontem. Agora, na realidade, o que a Lilian falou, ela falou um negócio interessante, que era para... Como é que ela falou lá ontem? Eu não me lembro, Ela disse que não adianta o presidente querer colocar seda em cima de um carro velho. O carro vai continuar sendo velho. Ou, em outras palavras, ela quis dizer o seguinte: não adianta ele querer transparecer um governo que não existe. Tá, um governo às mil maravilhas, porque não está. O governo Lula, infelizmente, já está fracassado. Então, é um direito que assiste. A Lilian é uma grande economista, é uma grande analista, uma grande repórter, não está em televisão aberta, não está em televisão fechada, porque ela fala o que ela tem que dizer, ela dá na telha, ela fala. E é um direito da imprensa. Nós vivemos num regime democrático. Eu estou na internet. O Cadeia Web Rádio, segundo Brasília ontem, nos trouxe, é só você acessar www.radios.com.br, você vê que o programa, a Rádio Cadeia Web Rádio, é o primeiro lugar em audiência na história da internet paranaense, brasileiro e mundial. Nós somos o primeiro lugar, a nossa rádio é o primeiro lugar em jornalismo, entendeu? E o programa Cadeia Sem Censura, a rádio em si, ela toca música o dia inteiro, é o Satã Music, são vários tipos de música tocando o dia inteiro, hora certa, de uma em uma hora, notícia, e o programa Cadeia Sem Censura, das 3 às 4 horas da tarde. Quando tem notícia, nós vamos até às 5, se tiver mais notícia, nós vamos até às 6, se tiver os nossos amigos interagindo de qualquer cidade brasileira, nós ficaremos aqui até às 10 horas da noite. Agora, quando não tem notícia, quando não tem ninguém interagindo, quando não tem notícia que realmente é de interesse da família brasileira, nós vamos até às quatro analisando aquilo que é de mais importante. Só para finalizar, meus parabéns ao programa do Jô Soares, foi um grande debate, realmente, acho eu, minha querida Lilian Vitfib, você que é uma reserva moral da imprensa brasileira. O governo do o presidente da República está mal assessorado. Se tivesse uma assessoria de gabarito, uma assessoria séria que fizesse o senhor ter uma visão ampla do que realmente está acontecendo no Brasil, Sua Excelência, meu caro presidente, ou Vossa Excelência, como queira, o senhor faria desse país um país já caminhando, não como disse o Falso Silva, meu querido Faustão, um país de um outro mundo, quando ele esteve no sepultamento da Nair Belo. Aqui nós estamos num país de outro mundo, porque é brincadeira você ver o ministro da Fazenda, o senhor Guido Mantega, cuja filha vai posar nua na Playboy, é um direito da filha, que o pai não tem nada a ver com isso, entendeu? É um direito da filha, ela é maior de idade, ela pode posar pelada onde ela bem entender, ele dizer que o que está acontecendo, esse caos aéreo que está acontecendo no Brasil, é porque está todo mundo ganhando bem, que o Brasil está com o melhor salário do mundo. Está todo mundo comendo bem, que não tem inflação, que não tem desemprego, que não tem nada, que os aviões estão perfeitamente normais, não tem erro nenhum, não tem falha nenhuma, que as estradas brasileiras estão completamente, regulares, irregulares. Hoje eu fui fazer um teste, a hora que eu liguei para você, eu estava fazendo um teste com o Carlos, na Artrec, lá, junto com a financiadora, quando passava no asfalto irregular, fazia um barulho. Aí descobriram que era uma pecinha em cima daquele negócio que... Do tapa-sol, né? Do tapa-sol. Resolveram. Saímos de novo, continuou o barulho. Aí descobrimos que era um parafuso no extintor de incêndio, refletia. Aí resolveu. Aí passamos no asfalto irregular com a maioria das rodovias. Você ouve o quê, Ricardo Alexandre? Você ouve o barulho do carro, tá? O barulho dos pneus, o barulho da lataria, o barulho dos bancos, normal. Quando entramos no asfalto regular, parecia que eu estava andando de avião, entendeu? Então isso é normal. Não sentia nada. Se você está andando de avião. Agora, você vai andar de uma caminhonete, você sabe que algum barulho sempre faz quando está no asfalto irregular. Agora, você imaginou os caminhoneiros? Estou recebendo a visita aqui do meu amigo de fé, meu irmão camarada, o 357, o Alexandre, né? Que graças a mim tirou aquela porra daquele revólver para não dar cagada, né? Que eles ficam aí perseguindo a gente, entendeu? Então, o problema é o seguinte, o 357 está aqui, o Alexandre, que é amigo meu... não é amigo falso, não é amigo cretino, cafajeste, é amigo de fé, irmão camarada. Então ele há de concordar comigo, ele é jovem. Então nós temos que nos preocupar também com as rodovias brasileiras. Viu, Ricardo Alexandre? Vamos principalmente, trabalhar. Né, principalmente. Principalmente. É através das nossas rodovias que nos chegam os alimentos. Enfim, tudo aquilo que os caminhoneiros trafegam. Justamente. Você vê como é que está a situação dos portos, do porto de Paranaguá. Não estou aqui criticando o meu amigo doutor Eduardo Requião, não, muito pelo contrário, ele pode ter seus defeitos, mas tem as suas qualidades. Mas você vê os portos secos aí, você vê portos aí com uma fila de milhares de caminhão, trazendo uma série de problemas gravíssimos. Então muita coisa tem que ser feita no Brasil. O Brasil não é país de primeiro mundo. Mas é como disse o presidente Lula, ele disse que tem duas orelhas, uma para ouvir as vaias e outra para ouvir os aplausos. Presidente, não é a orelha não ouve nada, o que ouve é o ouvido, o senhor tem dois ouvidos, também. Um orelha o senhor não ouve nada, presidente, entendeu? Duas orelhas eu também tenho. É a cartilagem. Orelha é a cartilagem, meu caro presidente. Ouvido é lá dentro, entendeu? Um é para ouvir as vaias. Ouvido é onde se concentra o tímpano. É, ouvido é para ouvir as vaias. E o outro para ouvir, diria eu, os aplausos. Vossa Excelência tem toda a razão. Mas Vossa Excelência precisa de uma assessoria melhor para que o Brasil caminhe. Então, de parabéns o programa do Jô Soares, de parabéns a Cristiana Lobo, de parabéns a toda se alguém puder me ajudar aí no iogurte, porque o meu Messenger não está funcionando aqui, está aberto, mas está dando pepino aqui no mouse. No mouse, entendeu? Vamos ver se a gente compra uns 10 mouse para funcionar essa merda aqui, senão não dá para apresentar o programa. Eu queria que alguém me mandasse o nome das quatro apresentadoras. Tinha a Lília Bitfib, tinha a Cristiana Lobo, tem uma magrinha lá, uma morena, que eu acho ela um gênio, e tem a Tarral, parece que ela também está na internet, está num jornal brasileiro, porque ela também fala o que o povo quer ouvir. E que aquilo que o Alborguete fala aqui, elas falam também. Meus parabéns ao programa do Jô, meus parabéns a toda a equipe, as quatro repórteres que estavam no programa do Jô ontem. Outra coisa que eu queria mandar um alô a uma diretora de uma empresa transportadora de Curitiba, que me encontrou próximo ao Shopping Itália hoje, era mais ou menos meio dia e meio. O Ricardo estava com a junto comigo, nós passamos no café cultural. Eu gosto de passar ali porque ali tem livros, ali eu compro livros do Arnaldo Jabur, ali eu compro livros de monte, eu devoro livros, leio demais. Ele estava tomando café, esta jovem diretora de uma grande empresa de transportes da capital me parou, olhou para mim e falou: posso falar com você, deputado Alborguete? Aí eu falei: uma parte, eu não sou deputado, fui 5 vezes. Não, eu sempre votei em você, você é o meu deputado. Então, tudo bem, mas me chame de Alborguete, me chame de carrapicho de política, carrapicho de polícia. Eu sou jornalista, sou radialista, sou homem de rádio, de televisão, de internet. Eu sou um repórter, eu gosto de ser chamado de repórter. O repórter Luiz Carlos Alborguete. Ela falou: não, Alborguete, eu queria dizer para você, às vezes a gente veja só o Ricardo Alexandre. Você estava do lado, ouviu, prestou atenção. Ela falou: quando a gente vê propaganda, o prefeito Beto Richa falando na televisão, aquelas propagandas, os postos de saúde, as obras, a gente sabe que aquilo é uma propaganda. Agora, eu tenho ouvido atentamente a rádio Cadeia Web Rádio, o programa Cadeia Sem Censura. Quero lhe parabenizar pelo primeiro lugar em audiência na área de jornalismo. Você ganha quase de 5 mil pontos a segunda emissora de rádio, que é de São Paulo. Então, quero te parabenizar. Eu fico prestando atenção nos seus comentários e realmente quero te parabenizar. Não votei no prefeito Beto Richa na primeira eleição, Mas analisando os seus comentários, quero dizer para você que eu e a minha família, eu, meu esposo, meus filhos, toda a família, nós vamos votar. Nós vamos votar agora pela primeira vez no prefeito Beto Richa, porque ele está transformando Curitiba no maior canteiro de obras da história do Brasil e por estar lançando um restaurante popular, entendeu? Que vai abrir dia 17 agora. Você que não tem dinheiro para comer, entendeu? Porque quem ganha bem, tem dinheiro para ir em grandes restaurantes. Aí ela me disse, dia 17, Alborguete, eu vou na inauguração desse restaurante como uma anônima. Eu falei, muito obrigado, em nome do prefeito Beto Richa. Então eu quero dizer a você, Alborguete, que eu vou votar no prefeito Beto Richa para ser novamente, mais uma vez, o prefeito de Curitiba. E se ele sair candidato a governador, imaginou o que ele está fazendo em Curitiba, transformou Curitiba no maior canteiro de obras do Brasil, imaginou o que ele poderá fazer pelo Paraná. Eu agradeci e espero que ela vote e escolha um bom candidato a vereador, que seja um cara que não seja gigolô do dinheiro público, entendeu? E que vá trabalhar não por um bairro. O vereador tem que ser vereador de todos os bairros da capital, seja em São Paulo, no Rio, nos Estados Unidos, seja onde for. E a partir do dia 17 desse mês, a população que circula pelo centro da capital, eu espero que isso aconteça em São Paulo. Se eu não me engano, já tem no Rio de Janeiro. Se alguém do Rio estiver me ouvindo, quiser entrar e interagir comigo, entendeu? Porque dá-se a impressão que todas as capitais têm, que foi o PT que fez. Não, não foi o PT, não foi partido político. Quem fez foi um cidadão chamado Beto Richa, prefeito de Curitiba. Então, dia 17 agora, a população que circula pelo centro de Curitiba poderá almoçar, não comer barata, aranha, merda, titica de galinha, não. Uma refeição decente, saudável, controlada por nutricionistas contratadas pela prefeitura de Curitiba. Você vai pagar apenas R$1 no cardápio, carnes, massas, verduras, legumes, frutas e cereais. A refeição no restaurante popular vai custar pouco para o bolso do trabalhador, porque será a paga pela administração do prefeito Beto Richa, junto com a maior secretária de Cidadania e Ação Social do Brasil, que é a minha querida Fernanda Richa. Além disso, o local será administrado por uma entidade sem fins lucrativos. A Ação Social do Paraná, instituição ligada à Cúria Metropolitana, venceu a licitação essa semana. O restaurante fica na Rua da Cidadania, na Praça Rui Barbosa, terá capacidade para atender 2.000 pessoas por dia. Eu vou almoçar lá, por que não? Nós vamos almoçar lá. Por que não? Inauguração. Segundo o arcebispo de Curitiba, Dom Moacir Witt, o restaurante vai atender pessoas com baixo poder aquisitivo, principalmente trabalhadores, estudantes, além de aposentados. Ele explica que por apenas R$1, esses seres humanos terão acesso a uma refeição de qualidade, elaborada por nutricionistas, tendo diariamente 1.300 calorias. A preocupação, meu pai, minha mãe, de todo o Brasil, é servir a quem não tem possibilidade de se alimentar bem, de ter uma refeição digna e equilibrada. O preço real, veja bem, de uma refeição hoje é R$ 2,73. O restante do valor, os 63%, será pago pelo prefeito Beto Richa, pela administração Beto Richa, pela Secretaria de Cidadania e Ação Social da minha querida Fernanda Richa. O dinheiro será repassado para a Ação Social do Paraná, que venceu outras três entidades que também participaram do processo de licitação. Entre os critérios exigidos pela Prefeitura, contou com a experiência de atividades sociais. A Ação Social do Paraná, que é coordenada pela Cúria Metropolitana e pelo padre José Aparecido Pinto, que também coordena os trabalhos no Asilo São Vicente de Paula. O restaurante está recebendo os últimos retoques. Já estou aqui com o prato, recebi pela internet. É um menu com preço subsidiado, promete carne, massa, verdura e fruta. Entendeu? Então, a prefeitura usará o espaço também em horários alternativos para cursos e atividades de educação alimentar, com temas como aproveitamento integral de alimentos, orçamento familiar, práticas de higiene alimentar e pessoal. Esse restaurante foi construído pelo prefeito Beto Richa em parceria com o Ministério de Desenvolvimento Social. Foram gastos mais de 2 milhões, 350 mil da prefeitura, o restante do governo federal. E tem 785 metros quadrados. O local tem cozinha especialmente equipada para produzir 2 mil almoços por dia. Se houver demanda, haverá possibilidade de servir jantar também. Vai abrir as portas de segunda a sexta-feira, das 11h30 às 14h30, tá? Não será exigida a comprovação de renda. Quer dizer, o que eu posso falar? Isto, senhores que estão me ouvindo no iogurte, no Messenger, não funciona, né? O Messenger não funciona. Tá entrando, né? Então vamos ver se um dia vai funcionar. Então, Então tá, depois você lê pra gente tudo direitinho. Se o governo federal inaugurasse em cada capital brasileira aquilo que o prefeito do Paraná fez, o almoço a um real, um restaurante popular, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, o ex-governador, o marido da Rosinha, o Antônio Garotinho, inaugurou um restaurante popular a um real. Então, o dia que eu ver isso, senhores do governo federal, o dia que eu ver isso, almoço a um real, mas com carne, massa, verdura, com 1.300 calorias, que você não vai encontrar cabelo, você não vai encontrar formiga, você não vai encontrar minhoca, você não vai encontrar cocô, você não vai encontrar titica de galinha, esperma, você não vai encontrar merda nenhuma no prato, aí tudo bem, aí eu vou acreditar que o setor de cidadania e ação social desse país estará caminhando pela frente. Meus parabéns ao prefeito Beto Richa. Fiquei sabendo que vai beneficiar, Borghetti, só complementando, não só os trabalhadores de uma forma em geral do Anel Central de Curitiba, mas aquelas pessoas que ficam cuidando de carros chamados flanelinhas, né? Vai beneficiar os catadores de papel, principalmente, que são muitos, que andam hoje, né, pelo centro de Curitiba. Essas pessoas vão poder ter uma refeição, como citou ali o Beto Richa, né, citou, saiu na internet ali, ele citou muito bem, as pessoas que não têm condição de fazer uma refeição que realmente venha nutrir o corpo durante o dia, elas vão ter agora essa oportunidade no restaurante popular que está sendo criado pelo prefeito Beto Richa. Bom, eu daqui a pouco, como nós somos o diretor desta rádio, tá tentando arrumar aí o problema do desse diabo, como é que chama esse troço aí? Desse Mauser, eu não estou aqui para agredir ninguém, tá? Desse Mauser, para me conversar com os mensageiros de todo o Brasil, eu vou tentar conversar com alguém aí do iogurte, que quer conversar comigo também. Antes eu quero falar de um idiota, um advogado que cursa o banco de uma faculdade, trabalha, luta, é preso suspeito de cobrar 7 mil reais para comprar a própria polícia, né? Meu, eu vou para lá. Para cobrar, que aqui não está funcionando. Não vamos conseguir funcionar esse troço aqui? Hoje não. Mas amanhã, depois. Vou tentar formatar depois, ver qual que é o problema. O mouse está travando ferozmente. Então, formatar o que é? Vou reinstalar tudo que tem na parada aí. Então tá bom. Na parada, vamos explicar. Eu só não te trago o outro que eu tenho lá, que eu tô usando. Não, não há necessidade. Senão eu trazia. Não. Eu tô concluindo um trabalho até o final da tarde. Não. E prestaria para o senhor. Não. É seu, não. O que é seu, eu tô aqui apenas fazendo o programa e tal. Nada disso. Antes esse advogado é picareta. É picareta, Borghetti. Picareta e burro, além de tudo. Né? É o advogado que a gente pode chamar. Esse é o cara que só falta a orelha, a pelagem e o rabo pra gente chamar de burro no sentido animal. Porque, realmente, tentar comprar a polícia é algo que não acontece sempre, mas que um advogado tentou fazer. E vale a pena lembrar, Borghetti, você lembra? Quando você tinha o seu programa na CNT, o programa Cadeia, você passou uma matéria, inclusive... Uma câmera sua, uma câmera, você tinha uma maleta que tinha uma câmera escondida, e essa maleta foi usada na delegacia de furtos e roubos de veículos pelo superintendente Job e o delegado Marcos Vinícius Michelotto. Foi dado um flagrante também numa advogada tentando subornar os policiais para libertarem um preso da delegacia de furtos e roubos de veículos. E agora, novamente, o doutor Marcos Vinícius Michelotto mostrando que a sua delegacia não é uma delegacia corruptiva. Então, interessante isso, Borghetti. Já é a segunda vez que acontece isso com o delegado Marcos Vinícius Michelotto. Pode falar. Muito bem, eu quero agradecer aqui o Gozo, toda essa equipe maravilhosa. Já estamos com quase 500 pessoas no maior iogurte da internet brasileira. O maior do Brasil, não tem pra ninguém, né? O Cadeia é sem censura. Na data de hoje, o mestre, o Alborguete, disse que à noite estaria fazendo letras para cantar, músicas para gravar. O Dal Great Hits, o Satan Music. Portanto, quem se habilita a escrever músicas para o Alborguete cantar amanhã no seu programa, eu tenho certeza que vocês são muito inteligentes para criarem músicas. Vamos lá. Boi da grana preta, pega o Renan que não tem medo de mutreta. Boi da grana preta, pega o Nenê da Gol que não tem medo de mutreta. Boi da grana preta, pega o Roriz que não tem medo de descontar o cheque da mutreta. Tinha que ter uma salva de palmas aí. Bacana, barbaridade, gostei. Um aplauso aí para... os aplausinhos também de merda, esses aplausinhos. Volta lá, é que eu pariu, colocar aplauso de verdade. Boi da grana preta, pega o Renan que não tem medo de mutreta. Boi da grana preta. Pega o Nenê Constantino, que não tem medo de mutreta. Boi da cara preta. Pega o ex-senador Roriz, que não tem medo de descontar o cheque da mutreta. Outra versão... Já vou lá, cala a boca! Outra versão, quer dançar do falecido bonde do Tigrão. Quer roubar, o Renan vai te ensinar. Quer roubar, o Renan vai te ensinar. Essa é do meu querido Lapa. Um beijo na sua alma. Vamos outra. Samba do ladrão, versão do samba do avião. Bandidagem manda. Vejo o Rio de Janeiro. Estou morrendo de bala perdida. Rio, seu mar. Guerra sem fim. Rio, você vai me matar assim? Cristo Redentor, mãos ao alto, isso é um assalto. Este samba é só porque, Rio, eu vou roubar você. A morena vai roubar, seu corpo todo metralhar. Rio de sol, de céu e de mar. Dentro de um minuto estaremos no Galeão. Esse samba é só porque, Rio, eu vou roubar você. A morena vai roubar, seu corpo todo metralhar. Aperte o cinto, senão nós vamos cagar. Água poluída, olha a pista chegando. Olha lá, nós vamos aterrizar. Olha lá, nós vamos aterrizar. Tá? O povinho... Do Leãozinho Caetano Veloso, do Gozo. Gosto muito de te roubar, ó povinho, descontando cheque de 2 milhões na boca do caixa. Gosto muito de te sacanear, ó povinho, para mexer no teu cofrinho, ó povinho brasileiro. No meu discurso você não está só. Basta acreditar no meu partido. Uma boa renda pro meu bolso chegará amanhã, arrastando meu dinheiro na cueca como um imã. Como um imã. É, o meu lobby é só para mostrar. Quem manda aqui é o Alibabá. Gosta muito de discursar pro povinho brasileiro, de te ver acreditar no meu partido. Teu sorriso, tua luz, tua sina. Gosto de ficar rindo de você, ó povinho brasileiro. De cagar em cima de vocês. Gosto de ficar rindo de vocês, povinho brasileiro. De cagar em cima de vocês, povinho brasileiro. De estar perto de você somente na eleição. Viu, povinho brasileiro? Tudo que pinta de novo, pinta no cu do povo brasileiro. Versão quer dançar do falecido bonde do Tigrão. Quer roubar, o Renan vai te ensinar. Quer roubar, o Renan vai te ensinar. Puta que eu pariu, abaixa ali, abaixa aqui. Entendeu? A esperança equilibrista. Caiam as malas do Valério Dutto e o brasileiro na labuta me lembrou Carlitos. Delúbio, tal qual a dona do bordel, distribuía nota fria pro voto de aluguel. E Lula olhando tudo lá do céu, pensava, tô numa enrascada, que sufoco, louco. O Costa Neto achou pouco, fizeram daqueles 3 mil a lama do Brasil. Meu Brasil, bizonha a nota preta que saiu, roubando a gente que caiu no imposto de renda. Chora a nossa pátria que o pariu. Choram marisas e patifes da lama do nosso Brasil. Mas sei que um aroma assim pungente de orégano com queijo quente, já sinto lamas dantas. De tanto nome nessa lista, tem deputado que é artista e quer continuar. Azar a esperança equilibrista. Azar a esperança equilibrista. Caiu no chão, tombou na pista, não tem como levantar. Do gozo, quem foi que disse que amar é sofrer? Quem foi que disse que Deus é brasileiro? Que existe ordem e progresso, enquanto a zona corre solta no Congresso? Quem foi que disse que a justiça tarda, mas não falha? Quem foi que disse que não tem mensalão, que não tem corrupção no nosso povão? Os dias passam lentos. Quem foi que disse que a justiça tarda, mas não falha? Quem disse que não tem mensalão, corrupção lá no Brasilião? Os dias passam lentos, aos meses segue os aumentos. Cada dia eu levo um tiro que sai pela culatra. Eu não sou Deslúbio, eu não sou o Zé Dirceu, eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Quem foi que disse que os homens nascem iguais? Quem foi que disse que o dinheiro não traz felicidade? Se tudo acaba em samba, no país da corda bamba, querem me derrubar. Quem foi que disse que os homens não podem chorar? Quem foi que disse que a vida começa aos 40? A minha acabou faz tempo. Agora entendo por quê. Caí, morri. Cada dia eu levo um tiro que sai pela culatra. Eu não sou Delúbio, eu não sou Zé Dirceu. Eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Que se eu não for um bom menino, sabe, Deus vai castigar. Eu não sou o ministro, eu sou um magnata. Por isso eu gosto de roubar. Obrigado, que bom. Poemas, poemas. Alô, Guilherme de Campinas, retorne a ligação que caiu a silaga. Tem mais aqui? É, o salário do povo não sobe mais. O salário do povo. Não, não, mas tem outras que você andou pulando. Aqui, ó. Doutor, eu não me engano. Doutor, eu não me engano. Nesse país eu só levo no ânus. Doutor, eu não me engano. Nesse país eu só levo no ânus. Eles não sabiam mais o que fazer. Votaram no PT. Aí foi só sofrer. Eles não sabiam mais o que fazer. Votaram no PT. Aí foi só sofrer. Ah, doutor, eu não me engano. No brasileiro o PT bota no ânus. Doutor, eu não me engano. Se eu votar no brasileiro, o PT bota no ânus. Vou comer de novo, gostei desse trem aqui. Doutor, eu não me engano, nesse país eu só levo no ânus. Doutor, eu não me engano, nesse país eu só levo no ânus. Ânus quer dizer cozinho, viu? Eles não sabiam mais o que fazer, votaram no PT. Aí foi só sofrer. Ah, doutor, eu não me engano. No brasileiro o PT bota no ânus. Ah, doutor, eu não me engano. No brasileiro o PT bota no ânus. Alô, Guilherme, boa tarde. Boa tarde, mestre. Estamos aí. Fala, desabafa, grita pra esse Brasil de Deus. Ô, mestre, eu queria passar uma informação aqui que na região de Campinas, aqui no bairro onde eu moro, aqui no Cambuí, a polícia, um grande trabalho do delegado da Polícia Civil aqui, o Paulo Tussi, pegou um tarado que estava aterrorizando as mulheres aqui, e passar o nome do cidadão Adolfo Rodolfo de Souza, de 33 anos, ele já tinha pego umas 7 garotas já em ponto de ônibus, saindo de barzinho aqui, e ele estava usando a força, né, com uma faca, para estar abusando dessas pessoas aí. E graças a Deus esse infeliz já tá preso. Ele estuprava as meninas? Estuprava, fazia sexo anal, obrigava a fazer o oral. E graças a Deus pegava. Quantas jovens ele pegou? 7. E esse filho da puta tá na cadeia? Tá na cadeia. Então tem que meter uma trolha no olho do cu desse filho da puta. É. Tá? Cara que estupra mulheres. Estupra criança, eu sou contra a pedofilia, o tráfico de drogas, o crime organizado. Essa raça tem que mandar matar, Guilherme. Com certeza. Em praça pública e cobrar a bala da família. É isso aí. Ok, Guilherme, mais alguma informação? Só pra complementar também, que eu acho que eu já sei porque que o Renan tinha um. Porque na verdade que ele tinha um boi de 300 mil, né? O Roriz, senador Roriz. Então, mas é porque assim, chegou uma notícia aqui que tá dentro aqui, que acho que foi na Folha de São Paulo, que a ex-mulher dele, a Mônica Veloso, ela vai fazer um ensaio pra Playboy, né? Ah, não, essa aí é a mulher do Renan Calheiros. Isso. A esposa do Renan Calheiros, inteligentemente, se eu fosse ela, bonita como ela é, entendeu? Ela é uma mulheraça, entendeu? Uh-huh. Entendeu? Não é carne de pescoço, né? É um filé mignon. Não é carne de segunda. Porque se você tá com a carne de segunda, você tem que roer até os ossos, né? Certo. Mas é um filézinho mignon. E ela tá acertando o cachê aí de R$500.000 para posar peladinha na revista. Imaginou o Congresso como vai estar de cheio de revista Playboy com a ex-amante do senador Renan Calheiros? Hein? Imaginou, Guilherme? Vai ficar bonito, vai ser, né? Olha, a revista Veja, não com essa do ex-Big Brother aí. É. Todo mundo acha essa mulher bonita. Eu não acho essa mulher bonita. É fraquinha. Não, é fraquinha. Fraquinha. Isso é fraquinha. Isso é carne entre meio pescoço e meio filé mignon. Agora, botar a mulher do. A ex-amante do Renan Calheiros, entendeu? Que é uma jornalista. A Mônica é uma jornalista, com todo o respeito, viu, Mônica? Tem que faturar tua grana mesmo. Vai lá, posa pelada, mostra o que você tem de mais gostoso, entendeu? Que a revista Playboy vai ter que tirar 3 tiragens. É o Congresso, amigo, todos os congressos do mundo vão querer conhecer a amante do Renan Calheiros pelada. Vai faturar uma grana. E se eles quiserem fazer um acerto comigo, eu vou lá e fico pelado com a bunda de fora. É. Eu cobro barato, cenzinho, só pra mostrar o Loló. Loló do Dal. É. Via internet. Só pra complementar... Deixa ele falar, porra. Só pra complementar, então, você comentou no início do seu programa, né, que o Lula, ele tem dois ouvidos, né? Na verdade, eu acho assim, ele deveria ter três, né? Os dois... Ele falou que tem duas orelhas. É, duas orelhas, né? Isso, é. Na verdade, ele tem os dois ouvidos, eu acho que ele tem que acrescentar um terceiro ouvido. Um deles seria o cu, pra ouvir tanta merda dos assessores dele, que ele tá tão mal assessorado que ele já nem mais sabe o que faz o nosso país. É, eu lamento, eu falei com o coração aberto, eu não tô agredindo o presidente da República. Eu acho que é o presidente do meu país. Agora, é brincadeira. O cara tá mal assessorado, porra. Tá, tá. Quer muito dizer, mal assessorado. Porra, dá uma ordem lá pra fazer a pista lá de Cumbica. Aí o outro dá uma ordem que é só pra remendar a pista de Cumbica. Quer dizer, é brincadeira, né, mano? Tá. Ele dá uma ordem pra solucionar o problema. Os caras não fazem. Quer dizer, se eu fosse ele, se eu tivesse assessorando esse homem, olha aqui, presidente. Chama todos esses ministros. Dava uma porrada na mesa. Você tá na rua, você tá na rua, você tá na rua, você tá na rua. Eu quero mudar esse país. E fosse na sociedade, chamasse gente que quer trabalhar e botar ordem na casa. Porque dinheiro o Brasil tem. Com ok, certeza. Guilherme? Um abraço pra você, mestre. Bom um programa beijo aí. Na sua alma. O meu primo também, ele escuta direto seu programa também aqui de Campinas. O pessoal acha que tem bastante acesso aqui, pessoal de São Paulo, interior de São Paulo. Sucesso pro Cadeia aí, tô divulgando pra várias pessoas também. E um beijo na sua alma. Ok, Guilherme, muito obrigado. Quero mandar um beijo para o Kiko, para o John Wayne, o Tafarel, o Jonathan, o Contraventor. Qual é a semelhança entre Bill Clinton, Renan Calheiros e o Cebolinha? Não sabe? Pois é, todos se fuderam com a Mônica. Ah, é mesmo, rapaz! Põe lá, meu. Essa foi boa. Por que você tira se eu tô lendo uma matéria? O que aconteceu? Olha, o Contraventor tá me mandando uma matéria aqui. Olha, vamos aqui, bacana. Qual é a semelhança entre Bill Clinton? O Bill Clinton fez a Mônica fazer um boquete nele. Um boquetinho. Um boquetinho. O Renan Calheiros teve um filho com uma menina chamada Mônica, com a Mônica, qual é o respeito. Justamente, tá? Que não pagava pensão direito, teve que pedir ajuda lá. E o Cebolinha também é tarado pela Mônica. Pela Mônica, só todos leva a colhada da Mônica. Só tá leva a porrada da Mônica, tá o Cebolinha, né? Tá certo, semelhante. Tudo bem. Gostei dessa aí, abaixa boa. Aqui. Deixa eu ver, o Pietro, o Contraventor, tá? O Pietro, o Fran. Olá a todos, já tem fotos da Mônica rolando na internet, eu já vi. É só acessar a Globo que tem. Tadinho do Lula, carne de primeira, nunca soube, né? O Jonathan do Fora Lula. O Lula tem que mandar esses assessores pro olho da rua, Down no Congresso. Isso aí vai ser difícil, bicho. Só se eu peidar pela muzenga. Nem dando a bunda eu chego lá. Mestre, manda um abraço pra galera de Pindamonhangaba. Estamos à escuta. O Eric, um beijo na sua alma. O Michel, o Rafael. Passa para outra página aí, já que deu pane ali no computador, e a gente não tem culpa, computador é uma desgraça, né? O Loló do Dal. Olha, bicho, acho que nem R$5 eles pagam para mostrar minha bunda na Playboy. Mas eu gostaria de mostrar minha bunda na Playboy, falar, esse é o Loló... Deixa eu falar, por favor, não fala bobagem, que aí eu caio, aí eu encerro o programa e vou embora. Esse é o Loló do Dal, o campeão da internet mundial. Olha que legal! Esse é o Loló do Dal, campeão da internet mundial. Justamente. Cenzinho tá bom, já dá pra gente comprar mais computador, montar um negócio bonito e tal. Ah, qualquer revista, Carlos. Não precisa ser exclusivamente a Playboy, pode ser a G. A G vai do diabo que te carrega. A G é de bicha, rapaz. Só se for geriatra. Ô, Ricardo, geriatra. Vai cagar, mãe. O Loló do Dal, João N, Gozo Palhaço, Jean Carlos, valeu, ainda tem Fante. Além de bandidos, são punheteiros. Jonathan, qual é a semelhança? Já falei. Reservas, o Fran Lupepeza. Já tem foto, tá. O Robinho, o Jonathan, o Roberto, o Palmeirense, o Lula tem que mandar, tá. Pula pra outro. Tafarel, um beijo na sua alma. Valeu, mestre, pelo abraço. Um beijo na tua alma, Tafa. Olha, eu gosto de vocês de coração, porque vocês são pessoas que prestam E o nosso iogurte é o maior. Não adianta você ter 50 mil no iogurte, entendeu? Só pra sacanagem, putaria, ser filho da puta. Nós estamos com quase 6 mil membros, são 6 mil pessoas que têm vergonha na cara, prestam, é o melhor iogurte, como se diz. Mas pra mim é o melhor iogurte, entendeu? Da história da internet mundial. Taparé, um beijo, Saito, um beijo na sua alma, Borguetin, Jonathan, João Vitor, já falei, o Rafael, essa foi demais. Manda um abraço pra galera da Zona Leste de São Paulo, Vila Industrial, Roberto, Teta, a Teta, ele tá tetudo, e o Augustinho. Ô, Rabesse, você tinha que ser senador. Pra quem tem pudor, dá o senador. Eu sei, cara, mas é complicado. Aqui no Paraná, política é arte do canalha, ô João Vitor. Se você vier aqui, você vai almoçar comigo na minha casa. Quem tá no iogurte, eu gostaria que fosse no meu apartamento almoçar comigo. Eu não almoço, só janto. Ou ir num restaurante aqui, a gente comer, bater um papo. Vocês têm que saber que a política no Rio é a arte do canalha. Você não viu o que aconteceu, João Vitor, ontem no Rio de Janeiro? Eu tô apavorado. Acabou o PAN e ainda querem prender o meu amigo lá, o Latuf. Ah, pra puta que eu pariu. Agora, me se perdoe, a eleição para senador Alborguete fosse votação em âmbito nacional, com certeza se a eleição, você seria um dos mais votados. Se a eleição fosse nacional para senador, eu seria o senador mais votado na história da América Latina. Com certeza absoluta. Mas a eleição é só no Paraná. Aí é duro. E pra mim sair candidato a senador, eu tenho que ter um partido. Por exemplo, querem que eu saia candidato a vereador. Querem que eu saia. Mas financiar a minha campanha, ninguém quer financiar. Eles querem os votos que eu tenho. E hoje eu tenho 20 mil votos garantidos para ser vereador de Curitiba, o mais votado do meu partido, que é o Democratas. Mas esse partido não me ajuda nem a gozar. Entendeu? Quer dizer, é brincadeira. Para sair deputado estadual, você precisa de dinheiro. Para sair candidato a governador, eu não pretendo ser. Entendeu? Jamais, não me passa pela cabeça. Agora, senador, eu gostaria de ir pro pau, sair candidato ao Senado na próxima eleição. E eu tenho certeza que a minha mensagem na televisão, eu poderia até me eleger senador. Porque eu tenho o dom da oratória, entendeu? Eu tenho o dom da oratória, eu sei o que eu falo, eu sei aquilo que o povo quer ouvir. Mas o meu querido, cadê ele que eu tava falando com ele agora? O João Vitor, né? É o João Vitor, né? Então é complicado, tá? Boi da cara preta, bota o Lula na trolha do capeta. Porra, quem que mandou essa? O Vinícius, canta essa, Dal. É o Satã Music, o Satã via internet. Boi da cara preta, bota o Lula na trolha do capeta. Quem mandou foi o Vinícius. Manda um beijo para as meninas do Underlock. Modas em Santa Felicidade. Alô, Derrafa. Alô, Rafa. Um beijo para toda a garotada aí da minha querida Santa Felicidade. Tô com vontade de aí ter o costelão do Amantino. Eu adoro o costelão do Amantino. É um dos melhores costelões do Brasil. É o costelão do Amantino. Tá? Hoje terá funk do Dal, já cantei. Tá louco? O Loló não se mostra. Mostra sim, Michel, por que não? O Coelho eu mostro pra quem eu quero. Pior, né? Foi boa. Robinho, Luz Vedovelho, o Rafa, manda um beijo às meninas do Andecô das Modas Santa Felicidade. Beijo na tua alma. Vamos lá, vamos pra outra página. Pra outra página, porra. Você parece que é burro. Anda, rapaz. Que bom que gostaram. Salim, Rio de Janeiro. Bom, um grande abraço pro mestre direto do Rio de Janeiro, o Augusto. Loló do Dal, o Pietro. Mestre, você é o Augusto. Esse é o Augusto que te ama. Estamos próximo de 6 mil membros. O Lapa. É claro, Lapa. Nós chegaremos lá. O Borguete. O que aconteceu no acidente da TAM? Quem tá falando aqui é o Fábio Alves, né? Exato. É. O que aconteceu no acidente da TAM, segundo as primeiras investigações, é que o manete do controle do motor direito foi mantido numa posição de aceleração. Deveria estar em ponto morto com outro manete. Ao pousar os sistemas eletrônicos e interpretaram esse procedimento, é qual? O computador, com o desejo do piloto de acelerar. As duas turbinas passaram a acelerar automaticamente. Os freios aerodinâmicos não foram acionados. O freio automático dos pneus também não funcionou. Você está rindo o quê, por favor? Deixa eu terminar de ler a notícia, por favor. Pode terminar. Por favor, que eu estou fazendo um jornalismo. O que foi? Não, você vai continuar rindo ou eu paro o programa? Não, pode ler. Pode ter contribuído para a aceleração anormal um segundo erro. Apenas o manete da turbina à esquerda foi colocado na posição de reverso máximo. Mesmo com o revisor quebrado, as duas manetes deviam estar... Tá tudo bem. A pista, embora não seja apropriada, não teve muito efeito no acidente. Mas, sem dúvida, tudo deve ser investigado, porque tem muita coisa errada. Abraços. DJ Knight, de São Paulo. Eu também concordo com você. O Loló do Dalborg é campeão da internet mundial. Esse é o Loló do Dal, campeão da internet mundial. Alborguete é o Felipe, o Renato, que tem um leão aqui. É um leão esse aqui? É um leão, né? A jovem Fran... Tá, kkkk, Alborguete o Grande, o Lauro. É, podiam colocar o Ricardo segurando o cacetete do Dal, tá? Tudo bem? Ah, ô, João Vitor! Ah, é! Ô, bicho, eu sou lança, rapaz. Não, eu sou lança. Não, você não é lança, não. Você é giletão. Você corta dos dois lados. Todo mundo sabe. Tá uma bunda esse país, Dalborga, João Vitor. E tá uma bunda mesmo, viu, bicho? Olha, hoje... Hoje eu tava desanimado, mas desanimado. Só doce. A única coisa, mestre, no G Magazine junto com o Vampeta. Que? Sai de mim, Kiko. Vai você lá, pelado, vai mostrar tua bunda lá. Mestre, me empresta. Me empresta dinheiro com o quê? Só sou com a bunda, nem com a bunda. Mestre, que putaria aquela de não ouvirem o CD-ROM da caixa preta do Arbus? É, da TAM por falta de programa de computador. É brincadeira. Eu é que digo, cara. Instalar o Media por isso que eu concordei história. Ontem com a Lília Vitifib no programa da Jô, do programa do Jô. Quero que o Dal almoce lá em casa. Um beijo na alma. Rafa, vou almoçar. Te juro por Deus que eu vou almoçar. Vou junto. Por Cristo. Junto com o cara. Você é bicha, não. Você, aliás, você não é bicha. Com todo o respeito. Você é meu amigo. Você é meu amigo. É... Homossexual. E, giletão. Messi, cante. Quem quer liberar a droga merece uma trolha do Dalborga. Quem quer liberar a droga merece uma trolha do Dalborga. Quem quer liberar a droga merece uma trolha do Dalborga. Pau na bunda dos traficantes, pau na bunda dos traficantes, pau na bunda dos traficantes, pau na bunda dos traficantes, pau na bunda dos traficantes, pau na bunda dos traficantes, pau na bunda dos traficantes, pau na bunda dos traficantes, pau na bunda. Vou fazer que nem o Joe e que nem o David Letterman mesmo, tá? Nada se cria, tudo se copia. Vamos lá. Pau na bunda dos traficantes, pau na bunda dos traficantes, pau na bunda dos traficantes. Bom. É, João Vitor, estamos contigo, mestre. Eita, Kiko, grande Alborguete. Tá aqui, sobe aqui. O Jonathan, o Caio, o Alborguete, manda um abraço pro Porto. Oh, minha querida Porto Alegre. Manda uma trolha no rabo dos bundeiros. Dal tem que lançar Gramunhão Hits. Gramunhão Hits vai vender mais que a foto do Papa. É o Rafael. Legal, velho. É. O Dal tem que lançar o Gramunhão. O Gramunhão. Eu gosto do Satã via internet. Satã Music. Satã via. Satã. É, Satã Music Hills. Via internet. Quem mais tá aqui? O Pietro. É, Dal, o seu Loló tem hemorroida. E o pior que eu tenho, viu, Pietro? Puta que eu pariu. É desgraçado. O pior que quando eu como já pimenta, eu tenho que pegar a tripa e enfiar com o dedo pra dentro. Pau na bunda, São Viana. Um abraço, José Alexandre, um beijo na sua alma. São Paulo te adora. Manda um abraço pro pessoal da Dateme. Daniel, Henrique, Alexandre, João Rafael, Ricardo tem que ir junto com a bunda de fora. Messi, o que você achou das declarações do presidente da CBF que a, que a seleção brasileira estava embriagada na Copa do Mundo? E não é de duvidar não, viu? Tinha alguma coisa errada, tá? É, São Leopoldo, boa tarde, Messi. Manda um abraço pro pessoal de São Leopoldo, Rafael Colete, Fábio Veiga, Luísa Pita. Todos te amamos, bicho. Dal para presidente, jornalismo de cara limpa. Giletão é foda, diz o Rafael. Messi, o mundo te ama. Bela, a Bela tá dizendo, mestre, o mundo te ama. Quem dera, Bela, se o mundo realmente me amasse. Ó, inventei um negócio aqui agora. Quem me dera, tal. Se você quer um Brasil decente, dá o pra presidente. Pau na bunda dos traficantes que gastam o dinheiro do povo com armas e suas amantes. Gostei, Rafael. Pau na bunda dos traficantes que gastam o dinheiro do povo com armas e suas amantes. Pau na bunda dos traficantes. Acabou o PAN, o Rio é o Vietnã. Acabou o PAN, o Rio é o Vietnã. Acabou o PAN, o Rio é o Vietnã. Acabou o PAN, o Rio é o Vietnã. Um beijo na alma da Lília. Lília, eu fiquei apavorado ontem quando vi os ônibus queimados, carros queimados. Eu falei, mas é... Aí eu perguntei pra Alquicizinha, eu falei, vem cá, isso aí é do Iraque? Ela falou, olha que horror e tal. Eu falei, só pode ser o Iraque ou lá, naquela região lá, né, do petróleo. Afeganistão. Aí quando eu coloquei, eu já vi o ônibus queimado. Eu falei, é no Iraque, mataram mais gente lá. Aí nada, era no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. É no Rio de Janeiro. Acabou o PAN. O Rio virou um Vietnã. Acabou, pelo jeito, acabou. Acabou o PAN, porra. É mentira. Não. É enganação. Vocês querem me matar, calar a minha boca, querem me processar. Vai processar a puta que eu pariu. Vem pra cima. Eu não vou deixar de falar a verdade aqui. O que é que você quer também? É arrumar essa merda desse computador. Entendeu? Agora tá todo mundo. Agora... O acabou o PAN, o Rio é um Vietnã. É verdade. Quer dizer, é brincadeira. Liga, cala a boca. Entendeu, bichona? Entendeu? É, Leia, famosa Leia. Entendeu? Nome de guerra. É, vou comprar 20 CDs. É, essa é a tribo do Alborguete, o Hélio. Aqui quando você era nenenzinho, né? Satã Top Hits é melhor. Legal. Satã Top Hits via... Internet, Cadeia Web Rádio, o Satã Music e o Satã Notícia. Posso procurar um negócio aqui, ó? Tá, não, vai passando. Ah, porra, não faz isso. A impressão que dá. A impressão que você quer acabar com o meu programa? Puta que eu pariu! Não, não, não. Então sai daqui, filho da puta! Sai daqui, caralho! Sai daqui! Sai! Sai daqui! Porra! A impressão que dá, Borghetti. Fala é que realmente existiu um acordo, né? É. Porra, lá vem a Leia também. Bichona. Vai, Leia. Baitola. Outro dia me liga de madrugada. Eu bati em três segurança, eles me tiraram a roupa, me deixaram o cueca e me enfiaram o dedo. Ô louco, bicho, queimou. Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. E quero, além de dizer que esse Brasil está uma bunda, Alborguete, dizer que Contagem, Minas Gerais, está num ânus. Houve um filho da puta que o pariu que foi julgado no nosso glorioso tribunal do júri contagense que arrancou o coração de um trabalhador para comer. Puta que o pariu. Sou estudante de direito da Pontifícia Universidade Católica. Infelizmente não pude assistir o julgamento. Fiquei sabendo que o Ministério Público comeu o rabo desse canalha. Abraços ao Ministério Público Brasileiro. Abraços. Tá. Pau na bunda das amantes dos traficantes. Arthur, obrigado pela informação, viu? Ó, barbaridade, você é estudante de direito. Se forme, meu camarada. Ser advogado, passe na ordem. Trabalhe você em qualquer setor. Todo ser humano depende de um advogado hoje. Por isso nós temos que respeitar a ordem dos advogados do Brasil, respeitar o Ministério Público Federal e Estadual, a Justiça Federal e Estadual, a Receita Federal e a Receita Estadual, respeitar os políticos sérios, os médicos sérios, os estudantes sérios, todas as famílias sérias que querem um país cada vez melhor, tá? É, Fran, tal, Arthur, vai. Pô, nunca que eu falo aqui, cadeia já, trolha no PT, vamos enfiar o Speed. Porque nunca que eu falo aqui, cadeia, vamos lá. Cadeia já, cadeia já, trolha no PT, vamos enfiar. Cadeia já, trolha no homem que ele vai adorar. Nossa. Fora baitolada, Lucas. Isso é coisa do demônio, do capeta. Passou o efeito do calmante, o mestre pegou o ar outra vez, socorre o homem. Mestre em greve, São Paulo, uma merda. São Paulo parou, hein? São Paulo tá parado também. Mestre, São Paulo... Você tirou, tá valendo? Não, tá. São Paulo tá um caso de novo por causa da greve no metrô. No Rio de Janeiro é cada um por si. Dalborga manda um beijo na alma pro Rafael Fernandes. Abraços, Renato, Felipe, Deus é por todos nós. Vamos ao intervalo. Atenção, converse comigo aqui, que nós temos muitas notícias para dar, muita coisa para falar. É, mas se você tiver a coragem, se você não é covarde, se você não é corrupto, traficante, canalha, ordinário, vagabundo, aqui é o Cadeia Web Rádio, ok? A coberta? É. A Horacela Arcobello. A hora certa, Arcobello. Eu preciso falar da Arcobello, que é a maior. Sai daí, trolha. Que a Arcobello, hoje. De quem é aquele carro ali? Cuidado com o meu cabo aqui, ó. É. Arcobello hoje. Cadê Arcobello? Tá, Arcobello, chama lá a Leia. Arcobello hoje, gente, é a maior distribuidora, viu, senhor Leonardo Henrique? Não precisa ir, não. Diretor do programa. Arcobello hoje. É a maior distribuidora, eu estou andando no estúdio e conversando. Arcobello hoje é a maior distribuidora de tomates secos do Brasil. Mas não é só os tomates secos. Tem conservas de tudo quanto é tipo para você que tem restaurante aí em São Paulo, no Rio, em Minas, em Porto Alegre, em Florianópolis. Aí a turma do Diarinho aí em Itajaí, Santa Catarina, o melhor jornal do litoral catarinense. Então, a Arcobello está precisando de representantes em todo o Brasil, não só no Paraná. Alimentos em conserva industrializados com a mais alta tecnologia. Arcobello é o melhor tomate seco do Brasil, as melhores conservas. E agora a nova embalagem, você não precisa deixar na geladeira, não. Você pode deixar em cima do fogão, do ladinho, dura até 6 meses. Torne-se um representante. Revenda os produtos Arcobello e na sua cidade. Anote o telefone, você escolhe a prestadora, o que você quiser. Aí você diz que é São Paulo 11-3846-8641. Ou você pode acessar pela internet arcobello.com.br, tá? O original sabor italiano, qual é o nome? Arcobello. Vamos ao intervalo, não desligue. Não seja covarde, não desligue. Ô, Borghetti, antes disso aí, queria te mostrar a vinheta nova, ó, que nós temos. Então é, qual é a vinheta? Ó, quer ver? Presta atenção. Cadeiaweb.com.br. Ó, só tem mais um monte ali pronto. Bom, vamos ver todas, então vamos ver. Vamos ouvir. Você que gravou, tua voz? Não é minha voz, é a voz do Gilmar Yared, que é da Rádio Transamérica. Então tá, vamos ver. Então mudou, não é mais o Léo, a Leia que fala, não, né? Tem algumas dele. É, algumas dele ainda. Vamos ver, cadeia oficial, vamos ver. O melhor do rock, Cadeia Web. Olha só. O melhor do rock, Cadeia Web. Vamos ver a outra. Cadeia Web, o melhor do rock. Outra. O melhor do rock, Cadeia Web. Cadeia Web. A outra. Cadeiaweb.com.br. Outra. Cadeiaweb.com.br. Outra. Cadeia Web. Cadeia Web. A outra é essa aqui. Estamos apresentando? Essa daí é que já tem. Essa Cadeia é, né? Web. Cadeia Web. Ok, vamos lá. Obrigado para a turma da Transamérica. Estamos apresentando Cadeia Sem Censura. De segunda a sexta, às 3 da tarde, programa Cadeia Sem Censura, com Luiz Carlos Alborguete. Cadeia Web e a hora certa, 4h12. A maior revenda de caminhonetes do sul do Brasil está no Paraná. Autolins, financiamento próprio, fica na saída para Paranaguá, aqui no Paraná. Grave este nome, Autolins. AR Rolamentos, importação e exportação limitada. Atendemos os setores da indústria pesada, impressão, ferramentaria, transportes, sistemas agrícolas, ferroviários, automotivos e aeronáuticos. Os melhores preços, prazos e rapidez de entrega. Comercializamos produtos de marcas de renome internacional. Ligue já, 0-11-2182-0100 ou acesse arrolamentos.com.br. Conte com a AR Rolamentos, a parceria que aumenta sua eficiência. Prefeitura em Ação, fazendo de Curitiba uma cidade melhor para você. A educação de Curitiba está de parabéns. Segundo o Ministério da Educação, os alunos do ensino fundamental ficaram em primeiro lugar entre todas as capitais. É a Prefeitura de Curitiba realizando sua maior obra: educar com qualidade para um futuro melhor. Prefeitura de Curitiba, a cidade da gente. Agora você pode falar e pagar pouco, pouquíssimo. Fale sobre negócios, fale com a família ou fale com os amigos. Entre para o maior clube de telefonia do Brasil. Acesse www.foneclube.com.br e economize. Arcobello, há 15 anos fabricando alimentos de qualidade. Pioneira no Brasil em tomates secos e conservas. Produtos disponíveis em diversas opções de embalagens. Alimentos em conserva, industrializados com a mais alta tecnologia. Arcobello, o melhor tomate seco do Brasil. Torne-se representante ou revenda os produtos da Arcobello em sua cidade. Ligue agora, 0-11-3846-8641 ou acesse arcobello.com.br. Arcobello Alimentos, o original sabor italiano. Você está ouvindo o programa Cadeia com Luiz Carlos Alborguete. O melhor do rock você ouve aqui. Cadeiaweb.com.br. Estamos apresentando Cadeia Sem Censura. Se eu continuar com o iogurte, que hoje eles estão arrumando aqui o computador, gente, vocês têm que ter paciência com a gente. Vamos falar do advogado aqui, peraí, nós temos que falar de um advogado. E estamos arrumando que deu pane no computador aqui, tem que formatar, eles estão formatando, que é a turma do Messenger. Não me abandone, não, gente. É só hoje, eu sempre falo de vocês, às vezes eu esqueço do iogurte, às vezes eu falo, hoje eu estou falando do iogurte, eu falo no Messenger, tá? Ah, então vamos pro pau. Tem uma notícia aí que tá todo mundo me ligando sobre um advogado. Quer dizer, eu defendo muitos advogados brasileiros, mas sempre tem um advogado que peida pra muzenga, entendeu? Como é que é essa história que eu fiquei chateado? Só quero fazer aqui uma... Dele de tentar comprar a polícia. Só, né? Fazer uma correção aqui. Eu disse que era a segunda vez do delegado Marcos Vinícius Michelotto. Na verdade, aconteceu uma vez com ele. E agora essa situação foi com o delegado Renato Bastos Figueroa, justamente. Essa semana. Olha, suspeito de exigir e receber R$7.000 da família de um preso para supostamente entregá-los à polícia, o advogado João Batista dos Santos, de 50 anos de idade, acabou sendo preso por policiais do Centro de Operações, policiais especiais do COP da Polícia Civil, e foi autuado em flagrante por tráfico de influências. A prisão aconteceu nesta quinta-feira, no Vila Auer, e o detido foi encaminhado ao Centro de Triagem 2 no município de Piraquara. O delegado Renato Basto Figueroa, do COP, informou que em 26 de junho, prendeu Edmar Camiquícia, de 25 anos de idade, que estava com mandado de prisão por furto qualificado. A esposa do Ademar procurou o advogado João Batista para defender o seu marido e teve que desembolsar para essa defesa R$ 2.500, que seriam de honorários. Após a contratação, o advogado então procurou o COP, teve contato com o cliente e acesso ao inquérito. Segundo a polícia, o advogado procurou a família dias depois para pedir mais dinheiro. Ele disse que o escrivão e o delegado, no caso o doutor Renato Basso Figueroa, estariam pedindo dinheiro para a família para poder liberar o preso. Ele disse que o escrivão e o delegado estariam pedindo R$ 10.000 para facilitar a vida do Edmar, contou o doutor Renato. A mulher informou que não teria como conseguir aquele valor exigido. E o advogado, bancando o esperto e ao mesmo tempo burro, reduziu a quantia de 10 para R$ 7.000. Como a mulher pagou o valor e o seu marido não saía da prisão, ela então começou a cobrar justificativas do advogado. E esse advogado, então, teria insistido que havia entregue o dinheiro ao delegado e ao escrivão do COP. A mulher do preso foi chamada à delegacia, foi interrogada e confirmou a história ao delegado, dizendo que realmente pagou R$ 7.000 ao advogado e que o advogado repassaria esse dinheiro ao delegado do COP e ao escrivão do COP. Fato que não aconteceu. Quem era o delegado do COP? O doutor Renato Bastos Figueroa. E não aconteceu. Fato que não aconteceu. O advogado embolsou o dinheiro. Justamente, ele criou uma história para a família. Ó, o delegado Renato e o escrivão dele, o escrivão-chefe lá, estão pedindo putaria, 10 né, mil bicho? Reais para liberar o teu marido. E a gente tem que pagar os 10 contos para eles, bicho, senão vai complicar. Aí a mulher falou, não, eu não tenho 10, eu tenho 7. 7 eu posso arrumar, 10 eu não tenho. 7 é um preço bom. Pegou o dinheiro, embolsou e chegou para a mulher e falou, ó, eu dei a grana lá, agora é com eles. A mulher desconfiada foi cobrada do delegado. Essa matéria? Eu vi essa mulher falando no programa da senhora, não sério? Também, fizeram a matéria, fizeram. Eu vi no programa da senhora e no programa do Ricardo Chaves. Toda a imprensa paranaense fez a matéria. Resultado, Alborguete, a mulher foi lá e chegou pro delegado e falou, e daí, doutor? O senhor embolsou meus 7 e o meu marido o senhor não vai colocar na rua, não? Aí o delegado falou, eu? Eu não embolsei nada, minha senhora. A senhora tá ficando louca. Aí descobriram a história. O advogado, para não ser descoberto, Alborguete, depositou o dinheiro na conta da esposa dele. Tá, e daí? Só que foi pedido um extrato da conta bancária da esposa e estava lá um depósito em dinheiro de R$ 7.000. Pensou pela bunda. Boa tarde, Guilherme Standenberg. Melhorou da gripe? Boa tarde, Borghetti. Hoje eu tô um pouquinho melhor, fiquei meio ruizinho ontem e anteontem aí, mas hoje eu já tô meia boca para poder falar aqui no programa e passar aí as principais informações. Me diga uma coisa, Guilherme, como é que esse tarado lá aí de Cambé continua na cadeia, que andava estuprando mulheres entre Cambé e Londrina, continua na cadeia? Continua na cadeia, ele foi preso, se eu não me engano, na segunda-feira. Fábio, isso. Exatamente, foi preso na segunda-feira, acusado de vários estupros. Já é uma, ele tem aí uma passagem negra por Cambé, né, já de muito tempo, estuprando mulheres. Ele levava as mulheres aí para locais inabitados e construções inacabadas e cometia o estupro. É um canalha, um vagabundo, e que graças à polícia civil, à polícia militar, este vagabundo está preso. Agora, outras mulheres aqui de Cambé já estão indo para a delegacia para ver se reconhece este vagabundo que está preso, Alborguete. Está servindo de mulher na cadeia, viu? Não tenha dúvida disso. O que mais que você tem aí no norte do Paraná? Como é que tá a situação aí, política? Quem é que ganha eleição para prefeito em Londrina? Você gosta de me colocar numa gelada também. Mas não é, pela pesquisa que eu vi ontem aqui, sabe que foi feita uma pesquisa aí? E tá camuflada? O Belinati ganha no primeiro turno. Se os outros... E sabe quem é que vai disputar a eleição, que aparece muito bem aí, que eu não sabia? Quem? Além do Belinati, do Barbosa, o... um dos maiores pensadores do Congresso Federal, Luiz Carlos Raul. Você acredita ou não? Eu acredito. O Raul já é um político que vem há muitos anos tentando entrar na Prefeitura Municipal de Londrina, e ele é um grande candidato aqui na cidade. Mas ele já... Muita gente não gosta do Raul, né, Alberguete? A verdade é essa. Vamos esquecer. O que mais que tem de importante aí em Londrina, no norte do Paraná e no Brasil? Antes, deixa eu mandar um abraço aqui pro Giancarlo de Tanabi, que tá acompanhando o programa. O Gabriel Rocha, ele tá em Goiânia. Em Goiânia também, acompanhando o programa. Dizer que vai se formar em jornalismo aqui, o Gabriel Rocha. Pro meu amigo Vasni, também de Ivaiporã, ele que tá lá no... Ontem eu conversei com o Vasni, né? Ele é de Ivaiporã, e o cyber dele, a Scalper, para na hora do programa, para na hora que a gente vai conversar aqui. Ele é da onde? Ele é de Ivaiporã, ele tem um cyber em Ivaiporã. O que é cyber? O cyber é um local onde tem vários computadores e as pessoas... Ah, é? Falar. Exatamente. Um abraço para Ivaiporã. Qual é o nome dele? É o Vasni. Vasli, do cyber de Ivaiporã. Exatamente. Beijo na alma de vocês. A Scalper lá está acompanhando o programa em peso agora. Ok, um abraço e um beijo na alma da minha querida Ivaiporã. Terra do doutor Homero Esvarza. Vamos falar de informação aqui, vamos deixar essa politiqueira de lado, né, Alborguete? Vamos falar aqui. Melhor. É, vamos deixar essa... Você sabe que a Mônica, o filé mignon, do Calheiros, vai posar pelada na Veja, né? R$500.000, bicho. Eu espero que na ela... Na Playboy. Eu espero que ela não seja tão fraquinha como aquela Ana Paula, aquela árbitra lá, né? Eu não vi. Agora, essa aí do Big Brother também, eu vou te contar. Essa aí é meia carninha, né? Como é que chama? Carne de pescoço. Não é carne de pescoço, não. Aquela que vai na sopa, como é que chama? Músculo. É um músculozinho. Vamos ver se a Mônica é melhor, tá? Uma moelinha, né? Moelinha de frango, aquela que é mal passada e que cheira, cheira ruim, desgraçadamente. Vamos ver se dá pra perder uma meia horinha. Então tá, vamos lá, ô Guilherme, fala. Deixa eu passar as informações importantes aqui, ô Borghetti. Olha, um trote telefônico hoje anunciando a existência de uma bomba no aeroporto de Londrina mobilizou policiais militares na manhã de hoje aqui na cidade. Foi feita uma varredura geral, mas nada foi encontrado aqui no aeroporto. A ligação ocorreu às 8h30 da manhã para o Corpo de Bombeiros e logo em seguida a polícia militar estava no local. O informante, um tal de Carlos, teria dito que a bomba explodiria às 11 horas da manhã. Apesar da ameaça de bomba, o aeroporto continua operando normalmente. Os passageiros não foram afetados e nenhum voo atrasado ou cancelado. Segundo a polícia, a chamada foi feita de um telefone público localizado em uma praça em frente ao aeroporto. No mínimo, algum desocupado, vagabundo, que não tem o que fazer, ligou para a polícia para passar o trote. E as viaturas do Corpo de Bombeiros e do SIAT e da Polícia Militar foram acionadas ao local. Deixa eu passar a informação também que 200 quilos de maconha foram apreendidos na madrugada de hoje na rodovia Rio Juiz de Fora, no Rio de Janeiro. A droga estava em um ônibus clandestino que saiu de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e seguia para Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. 4 homens foram presos aí e mais de 200 quilos de maconha apreendidos hoje no Rio de Janeiro. É importante falar, Alborguete, que a fiscalização nas estradas pelas polícias rodoviária federal, estadual, elas devem ser intensificadas a todo instante, porque o que entra de arma, o que entra de droga nos estados, através das rodovias, não é brincadeira. Esta aqui foi uma informação, uma droga que foi apreendida graças à operação da polícia, mas é muito importante que a polícia intensifique o seu trabalho para que as drogas e armas não entrem nos estados. Olha esta informação aqui. Em meio a vassouras do almoxarifado da prefeitura de Parobé, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, o funcionário público Abílio Duarte Fernandes, de 63 anos, escondia 19 quilos de cocaína, o que é um valor aí, o que dava um valor estimado de 325 mil reais. A droga foi apreendida depois de uma informação anônima e o funcionário concursado desde 95 é responsável pelo recebimento de material de expediente e de limpeza aí, acabou sendo preso em flagrante. Por meio de um telefonema, o delegado Rosalino Constante, Ceará, foi informado de que Fernandes, o funcionário público, teria escondido a droga no almoxarifado da prefeitura. Às 3 horas da tarde, um policial começou a fazer buscas onde o servidor trabalhava. E ao se aproximar de um canto do almoxarifado onde estavam guardadas as vassouras, ele foi interrompido por Fernandes, o funcionário público. O funcionário ofereceu R$2 mil para o policial não olhar o que havia ali, o que acabou caracterizando o suborno. Ele foi preso, recebeu voz de prisão e a droga foi toda encontrada. Além dos pacotes de cocaína escondidos em uma caixa, o policial encontrou um revólver carregado e muita munição. Fernandes era tido por seus colegas de trabalho e vizinhos como uma pessoa calma e trabalhadora, de acordo com a polícia. Funcionário público, Alborguete, até funcionário público de prefeitura guardando 19 quilos de cocaína no almoxarifado da prefeitura. Não falta acontecer mais nada. Que cidade? Que cidade? Em Parobé, no Rio Grande do Sul, Alborguete. Não falta acontecer mais nada nesse país. Tá virado do avesso. Olha só, policiais militares também apreenderam ontem em Florianópolis 1 quilo de pasta base de cocaína, o material suficiente para produzir, Alborguete, 10 quilos da droga depois de misturado. Também foram encontrados 1,5 quilo de maconha, 27 pedras de crack, 3 balanças de precisão e 72 cartuchos de pistola e revólver calibre 38. A droga estava com Elisandro Bilhan, 23 anos, que já tem passagem por tráfico de droga. O comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar, o Major Newton Hanlon, disse que o local funcionava como um centro de distribuição de drogas em Florianópolis. E hoje também a última informação aqui, Borghetti, cerca de, não sei se você já falou no começo do programa, não pude acompanhar, cerca de 120 policiais federais participaram aí da Operação Selo, que resultou na prisão de 5 pessoas acusadas de fraudes nos Correios. É um assunto recorrente, né? Mas só para as pessoas saberem aqui, a Polícia Federal, Borghetti, informou que várias licitações estão sob suspeita de terem sido fraudadas. Só para que você tenha uma ideia, em apenas uma dessas licitações, os Correios gastaram quase 8 milhões de reais para comprar cofres fora dos padrões de segurança exigido. O empresário Arthur Vaschek e vários funcionários dos Correios e mais 5 pessoas acabaram presas pela Polícia Federal hoje pela manhã. E aí no Rio de Janeiro, no Distrito Federal e em São Paulo também. A pergunta agora é, Alborguete, será que alguém vai ficar preso? Como que é, Guilherme? Eu não estava ouvindo, estava atendendo uma pessoa aqui. Perfeito. A minha pergunta é, depois desta operação da Polícia Federal, que acabou prendendo mais de 5 pessoas aqui, acusadas de licitações fraudulentas nos Correios, será que alguém vai ficar preso? Só para você ter uma ideia, não, eu vou citar... Não, preso vai ficar. Agora, existe o advogado, existem os trâmites legais. Sim. Não sei se foram presos. Em que cidade que eles foram presos? Os mandados de prisão, Alborguete, foram cumpridos no Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco. Eles estavam roubando os Correios de novo? Eles são acusados de licitações fraudulentas. Ah, puta que eu pariu, esse país, eu tava vendo no iogurte agora, não tem jeito, é como disse a Lilia Vitfib ontem no jornal no programa do Jô Soares. Estão querendo mascarar o país. Está na hora de tirar a máscara e lavar a cara, viu, Guilherme? Porque é brincadeira. Eu pensei, continua novamente licitações fraudulentas. O governo do presidente Lula, que me perdoe, ô presidente, o senhor está mal assessorado e estão transformando o seu governo no governo mais corrupto da história federativa do meu país. Agora, vai ficar na cadeia? Não sei. Não sei porque para isso, quem tem 100 mil reais no bolso e um bom advogado, não morre pagão e não fica na cadeia. E guarde bem, pobre não ganha demanda e rico e corrupto não vai pra cadeia. Ô, Borghetti, só deixa eu só mais uma vez citar isso aqui, que quando eu vejo isso, eu fico me perguntando, assim, uma centena de coisas. Em uma das licitações dos Correios, meu Deus do céu, foram gastos quase 8 milhões de reais para comprar cofres fora dos padrões de segurança. Agora, quem é que aprova uma licitação no valor de mais de 8 milhões de reais para comprar cofre fora de segurança? Enquanto o país padece com pessoas morrendo de fome, com pessoas sem emprego, um país que não tem, não tem uma segurança pública adequada, não tem saúde, a educação é ineficiente, os salários dos deputados são aí orçados em mais de 100 mil reais, esse país não vai ter jeito nunca. Eu vivo dizendo aqui, o país, este mundo só vai ter jeito o dia que Jesus Cristo descer e isso aqui tudo for refeito. Caso contrário, meu amigo, eu não sei não, eu não acredito em muita coisa, principalmente no homem. Ok, ô Guilherme. Desculpa, mais alguma informação? É isso aí, por hoje é só, Borghetti. Muito obrigado, melhoras aí na gripe, ok? Obrigado, um abraço, um beijo na alma. Muito obrigado pela... O que é? Pois não, um beijo na alma, Borghetti. Beijo. Beleza, só toma chá de picão, viu, Guilherme? É, depois você me passa a receita, é aquela mesma que você passou pro Leonardo. Tá bom? É aquela ok, gente, faz. Um beijo na alma. Eu volto amanhã a partir das 3 horas da tarde. Boa tarde e até lá. Você ouviu Cadeia Sem Censura, a nova lei do rádio, televisão e internet mundial. Apresentação, Luiz Carlos Alborghetti. De segunda...